O dia 9 de julho na história. 1890, foi fundada a cidade de Boa Vista, hoje capital de Roraima. 1932, paulistas, mineiros e gaúchos, descontentes com o regime varguista, exigiam uma nova constituição. Uma revolução armada começou em São Paulo, depois que 4 rapazes MMDC foram mortos pela polícia no centro da cidade, em 23 de maio. 1972. O cantor David Bowie apresentou pela primeira vez seu alter ego, Ziggy Stardust, em um show em Londres. 1980. Vinícius de Moraes, poeta, diplomata e compositor, morreu aos 66 anos de embolia pulmonar. 1994. O Ministério da Saúde proibiu a prescrição da talidomida. A substância ingerida por gestantes é responsável pela má formação de fetos. Esses são os fatos que fizeram o dia 9 de julho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.